93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. No âmbito do projeto Amadora Cidade Compassiva, realiza-se no próximo dia 20, sábado, entre as 17 e as 18 horas, o workshop online Respirar com Paixão, com a psicoterapeuta transpessoal e instrutora de yoga, Susana Belo. A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior recomendou às instituições científicas e de ensino superiores a disponibilização de condições de testagem para SARS-CoV-2 e programas de mitigação dos efeitos da pandemia na saúde mental dos estudantes. Através de um documento divulgado, o Ministério, liderado por Manuel Leitores, apresentou várias recomendações para as instituições científicas e ensino superiores colocarem em prática a partir de 19 de abril. Recordamos que, apesar de levantamento de algumas restrições, continua a ser proibido circular entre concelhos no próximo fim de semana, 20 e 21, e diariamente a partir de 26 de março de 2021. Boa tarde, boa quinta-feira. Ainda bem que está desse lado. A partir de agora e até às 8 eu vou estar por cá consigo. Sou a Mónica Amaral, espero que esteja a ter um ótimo dia.